capítulo 3 do Evangelho de Jesus segundo São Lucas, o terceiro dos chamados Evangelhos Sinóticos. No 15º ano do reinado de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia, Herodes tetrarca da Galiléia, seu irmão Filipe, tetrarca da região de Tureia e Traconites, Lisânias, tetrarca de Abilene, sendo sumos sacerdotes Anás e Caifás, veio a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, em pleno deserto. Ele percorreu toda a circunvizinhança do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para remissão de pecados, como está escrito no livro das palavras do profeta Isaías, no Velho Testamento. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas, todo vale será aterrado, todo monte outeiro será arrasado, os caminhos tortos se farão direitos, os escabrosos ficarão planos, e todo homem verá a salvação de Deus. Dizia João Batista às multidões que saíam para ser batizadas por ele: raça de víboras, quem vos recomendou que fugisseis da ira vindoura? Dai frutos dignos do vosso arrependimento. Não digais dentro de vós: temos por pai Abraão, porque eu vos declaro que até destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Machado já está posto à raiz das árvores. Toda árvore que não der bom fruto será cortada e lançada ao fogo. Então o povo perguntava a João: que havemos de fazer? Ele respondeu: aquele que tem duas túnicas, dê uma ao que não tem. Aquele que tem comida, faça o mesmo. Foram também publicanos para serem batizados e perguntaram: que havemos de fazer? Ele respondeu: não cobreis mais do que aquilo que vos está prescrito. Também os soldados lhe perguntaram: e nós, que havemos de fazer? João respondeu: a ninguém façais violência, nem deis denúncia falsa, e contentai-vos com o vosso soldo. Estando o povo na expectativa, discorrendo todos nos seus corações a respeito de João, se ele porventura seria o Cristo anunciado, a todos respondeu João: eu, na verdade, vos batizo com água, mas vem aquele que é muito mais poderoso do que eu, e eu não sou digno de lhe desatar as correias das sandálias. Ele, o Cristo, vos batizará com Espírito Santo e com fogo. Sua pá, ele a tem na sua mão para limpar sua eira e recolher o trigo no seu celeiro, mas queimará a palha em fogo inextinguível. E assim, com muitas outras exortações, João anunciava o Evangelho de Deus ao povo. Mas o tetrarca Herodes, sendo repreendido por ele por causa de Herodias, mulher de seu irmão, e por todas as maldades que Herodes havia feito, acrescentou ainda sobre todas a de fazer encarcerar João Batista. quando todo o povo havia recebido o batismo, tendo sido Jesus também batizado, e estando a orar, o céu se abriu, o Espírito Santo desceu como pomba sobre ele em forma corpórea, e desceu uma voz do céu que dizia: Tu és o meu filho dileto, em ti eu me agrado. Ora, o mesmo Jesus, ao começar o seu ministério, tinha cerca de 30 anos de idade. E vem a seguir a genealogia já conhecida, e a qual Jesus pessoalmente não dava nenhuma importância, porque Jesus não era nascido de ventre de mulher. Estava acima de todos os laços da carne. É realmente extraordinário o Evangelho quando interpretado em espírito e verdade. Que pode parecer que irmão Zarura é contra eles ou contra aqueles, não é contra ninguém. Não é contra ninguém, é a favor de todos. Naturalmente, muitas coisas eu ainda tenho que suportar com o próprio Jesus. Imaginem Jesus, que já era a perfeição, deixar de batizar no Rio Jordão. Jesus, que já era Deus, um com o Pai, Cristo planetário, toma forma humana e vai se batizar com João. O próprio João disse: Mas Senhor, eu que te vou batizar, eu devia ser batizado por ti. Absolutamente, eu não vou te batizar. Mas que foi que Jesus respondeu? João, deixa que por hora se cumpra a lei, senão a sociedade vai dizer que eu sou pagão. Tanto que João dizia com clareza: cumprindo a tradição, eu vos batizo com água, mas aquele que vem depois de mim, que é muito mais poderoso que eu, e eu nem sou digno de lhe desatar as correias das sandálias, ele, o Cristo, os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Quer dizer, é o nosso batismo. Eu, por exemplo, fui batizado no fogo e no Espírito Santo. E é o batismo de cada legionário da boa vontade, seja qual for a sua religião. João enfrentou também as perseguições dos fariseus, que não queriam que ele batizasse. A mesma perseguição que fariam depois ao Cristo, fizeram a ele, ao precursor. Raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Olha aí as reencarnações. Dai frutos dignos do vosso arrependimento. Não adianta dizer dentro de vós: nosso pai é Abraão, porque Deus até destas pedras pode suscitar filhos de Abraão. Não adianta dizer que é filho de Abraão, não. Tem que dizer que é filho de Deus, cumprindo a vontade de Deus, não de Abraão ou de qualquer outro. E fazia uma advertência que não era só para o povo em geral, era principalmente para os fariseus orgulhosos daquele tempo. O machado já está posto à raiz da árvore. Toda árvore que não der bom fruto será cortada e lançada ao fogo. Quer dizer, todo aquele que vive no planeta já tem uma responsabilidade diante disso. Tem que saber o que é que veio fazer aqui embaixo. E cada um vai ter que dar contas a Deus de si mesmo, como está no apóstolo São Paulo na Epístola aos Romanos. cada um dará contas de si mesmo ao tribunal divino. Mas esses que trazem as revelações do alto, esses terão muito maior condenação se transgredirem o novo mandamento do Pai. Referindo-se a Jesus, dizia João: ele tem na sua mão a pá para limpar sua eira e recolher o trigo no seu celeiro, mas queimará a palha em fogo inextinguível. Quer dizer, aquilo que não presta, não tem valor, não passa de palha, fogo de palha. Porque muita gente também vem para LBV, se entusiasma, mas quando vê que não há negociatas, não há oportunidade de também cai fora, e já vai tarde. Agora, onde nós dizemos do perigo de interpretar a Bíblia, particularmente o Evangelho, ao pé da letra. Está escrito aqui, João dizendo: queimará palha em fogo inextinguível. Olha aí o inferno. Mas não há fogo inextinguível. João queria dizer que o fogo é inextinguível enquanto o homem permanece na maldade. Porque todo aquele que faz o mal vive no inferno, o inferno está dentro dele, não fora. Está aqui dentro. Como diz Emmanuel, na psicografia do irmão Chico Xavier, luminosa é a coerência entre o Cristo e o apóstolo que lhe restaurou a palavra. Jesus, o mestre, Kardec, o professor. Jesus refere-se a Deus junto da fé, sem obras. Kardec fala de Deus rente às obras, sem fé. Jesus é combatido desde a primeira hora do Evangelho por aqueles que se acomodam na sombra. Kardec é impugnado desde o primeiro dia do Espiritismo por aqueles que fogem da luz. Jesus caminha sem convenções, Kardec age sem preconceitos. Jesus exige coragem de atitudes, Kardec reclama independência mental. Jesus convida ao amor, Kardec impede a caridade. Jesus consola a multidão, Kardec esclarece o povo. Jesus acorda o sentimento, Kardec desperta a razão. Jesus constrói, Kardec consolida. Jesus revela, Kardec descortina. Jesus propõe, Kardec expõe. Jesus lança as bases do cristianismo entre fenômenos mediúnicos. Kardec recebe os princípios da doutrina através da mediunidade, que é um dom de Deus. Jesus afirma que é preciso nascer de novo. Então Kardec explica a reencarnação. Jesus se reporta a outras moradas. Kardec menciona outros mundos habitados. Jesus espera que a verdade emancipe os homens. Ensina que a justiça atribui a cada um pelas próprias obras e anuncia que o Criador será adorado na terra em espírito e verdade. Kardec esculpe na consciência humana as leis do universo. Em suma, diante do acesso aos mais altos valores da vida, Jesus e Kardec estão perfeitamente conjugados pela sabedoria divina. Jesus é a porta, Kardec é a chave. Não há que tirar uma vírgula. Sem Kardec não haveria hoje a LBV. Mas sem LBV, o Espiritismo também ia entrar pelo cano. A LBV veio devolver ao Cristo que é do Cristo. Cristo acima de Kardec, mas não como eles querem aí botar Kardec acima do Cristo. Que nem Kardec quer isso. Realmente, houve a primeira revelação através de Moisés, amando do próprio Cristo. A segunda foi o Cristo mesmo em pessoa. A terceira veio através de Kardec. A quarta veio através de Zarouro. É o novo mandamento. E daqui a pouquinho, porque falta muito pouco, é a volta do Cristo para restaurar a harmonia planetária tão prejudicada pela burrice humana. E todos os homens que não forem dignos de permanecer no mundo vão sair do mapa. Brevemente sairão da Terra, porque serão flechados pelo poder maior. Não estamos aqui brincando. Estamos pregando a volta de Jesus porque acreditamos nele, que nunca nos mentiu. Sabemos que Jesus volta e é no Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. Graças a essa quarta revelação, já se pode entender o rebanho único. Não é o espiritismo, não é o catolicismo, não é o protestantismo, não é o umbandismo, não é o judaísmo. O rebanho único é formado pelas boas ovelhas que estão em todos esses rebanhos. E quem é que ensinou isso pela primeira vez? LBV, Luz, Bondade e Verdade, sem engrandecimento da vida. Então viva a LBV!